Só Rio Salvador, 102.5, 442, meu Charlie, Alpha Fox, boa tarde. Decolagem contra em risco ali, ponto da RMA, vento 190 graus, 109, reporte fora do solo, segue contra o norte. Passando o Delta Papá, uniforme, solo 37, prisão da entrega até a base, estacionando a frequência livre. Salvador, voo atrás, azul 4432, sinal ILS. Azul 4422, boa tarde. General no 06, autorizado pouso, pistão no 0, vento 190 graus, 109. 7 pouso autorizado, pistão no 0, azul 4422. Charlie Alpha Fox está fora do solo. Seja palma, meu Charlie Alpha Fox, fora do solo, 38. Transfere o controle Salvador no 20, decimal 8, bom voo. 208, graças. Boa tarde, Altar 33378, ponto espera no 0, próximo. 33378, boa tarde, mantém ponto espera da pista no 0, o número 2 para decolagem. Ponto espera com o número 2, 33378. Tá com o meu senhor André Fofox, por aqui, pelo hotel. Decolado a Armada, interessante prosseguir com a cor de São Filândia, autorizado a 125. E aí, Rádio 7 Salvador, Charlie Alpha Fox? 95 Renga, Radial 357, a ideal. Sim, eu, Charlie Alpha Fox. 95, 95. Charlie Alpha Fox, estamos indo manter uma 1500 pés da Pé do China, quando possível, chamado para pouso. Chamado para pouso, 1730. 1730, copiado, Charlie Alpha Fox, 73. A posição de 12, 1 hora, 9 milhas, Matheus 710, um alto, só 4. Na está com a gente, que é o Charlie Alpha Fox. Alpha Fox, Mike Victor Alpha, tenta tráfego com Alpha 350, 1 no norte, passando por São Fiasco. Este tem boa tarde, dá para o Pode Flight. Fox, a parte 206 da Cassete Salvador, então com o tráfego próximo à área proibida da Madrid. 20, Salvador é para a área com Fox, táxi à direita via pista, reporte alinhado e pronto, cabeceira 1-0. Reporte alinhado e pronto, cabeceira 1-0, cabeceira 2-1. Azul 4422, solo 41, direita 121, decimal 9. Thank you. 561, autorizado decolagem, pista no zero, vento 190 graus, 099. Autorizado decolagem, pista no zero, 251. Com 3378, autorizado remate no zero. 3378, remate no zero. Sim, 008, contato radar, em posição bom match, para que você está chegando com o match de um ajuste na 05, está esclarecido. Pilota nível 120, o voo 2008. Sucesso 2561, decolado aos 43, chame controle Salvador 120, décima 8, bom voo. Salvador 208, obrigado, boa tarde, 561. Controle Salvador, boa tarde, parceiro 2561, saída Avo 1. Sucesso 2561, viado por 1 para nível 360, por cento de 5. Charles, o Fox Fest agora 18 milhas até norte de Salvador. É especialista. Charles, o Fox completo. Controle Salvador em 120, décima 8. 208, vai chamar 3378. Salvador 1-1, 3805, para a ponta. 3805, boa tarde. Autorizado alinhar e decolar, chino zero, vento 200 graus, 109. Aí decola, estamos no zero, 3-3-0. Decolar e subverter, saída MOM para nível 370. Via saída MOM para o 370, 3378. Positivo, faça uma metida para a próxima, ataque do 3-3-3-3-3-3. Autorizado, alinhar e manter o chão agora. Alinhar e manter. controle está passando, Juliette Charlie Zulu. Juliette Charlie Zulu, controle está passando, já passou essa hora. Atitude Juliette Charlie Zulu. Juliette Charlie Zulu, uma terra de transmissão, faixa 2 horas, mudou para passar. Positivo. A 305, decorada aos 48. Chame controle 120, décima 8. 1208, obrigado, boa tarde, 3805. Boa tarde. Contato rodando decolagem, sua vez de seleção, volume para o número 340. Ramon, via 340 mesmo, campo 3205. Sim, sim, tchau, levantando, direcionar, pode parar a decolagem. Urgência mesmo, autorização, puta, 3205. Mantendo essa mais precisa ser grata, 3205. Ok. Onde chama seu preciso na frequência 1260, na 128.8. 260, 128.8, só pegar a vantagem, foi 025. Rio 9811, autorizado decolagem, pista no zero, vento 190 graus, 089. Iniciando 989. Charlie Hotel. Charlie Hotel. Agora o 5-3, frequência livre. Livre, tá. Boa tarde, passarinho 2230, síndica Quebec, transfere de adversiva. Passarinho 2230, boa tarde, essa é a estação, essa via chegada a mão para a língua de voo 050, ajuste a estimação 015. Ai, sobre a chegada via mão, descendo para 5000, 5230. 4378, chame-se a Recife, 1-2-0-8-5, boa tarde, com Boa tarde, 2230. 2230, vamos fazer voar direto para o São Paulo. Excelente, Matheus, eu cheguei agora, 2230. 2230. 2208, vamos tirar, chegou 11 horas e 10 milhas, rumo Nordeste, Matheus, 1510, São Paulo, 31, não interfere na aproximação. Reporte no curso localizador. Paciente, 2208, atualizado para o voo 2008. Gente, ele vem ser lindo, Thiago Rafaão. 330, número 3, na aproximação, mas tem um perfil da chegada. Eu preciso de velocidade na descida. Qual velocidade você recomenda, por 2230? Qual que é a nova instrução da carta, deixa eu receber o comandante. Gente, 2230. 335, essa identificação, letra para 4.000 pés, chegada bom, cancelada as restrições de velocidade. Ajuste de altímetro no 015. Vitor Índio Juliette, apenas uma informação, tráfego de costa, fazendo sobrevoo na BR-324, um Robson 44, não intercede no seu voo. Reporte na Ceago, está no carro. Reporte na Ceago, Vitor Índio Juliette. E o 981-1, chama-se centro Recife, 1-2-8, corrijo, 1-2-6, decimal 0, alterna 1-2-8, decimal 3-5. Afirmativo, 1-2-6-0-2-8-3-5, obrigado, Rio 981-1. 3805, chão centro Recife, 126 decimal 0, alterna 126 decimal 35. 260, secundário 128-35, 3805, boa tarde. Complete com a 2 Salvador, 118, decimal 95, boa tarde. Gente do traço 295, obrigado, boa. Correi muito boa, gol 2008, estabilizou ILS 190, 1015. Na vertical daquela posição, onde está no campo? 0, Ventura 90 graus, 099, ajuste altímetro 10, estima 6. Livre o pouso 010, 1015, ali, atua 0, 0, 0. Então, fazendo estrada BR-324, altura do Valéria. Entra a informação, tráfego cruzando o corredor interlado, mantendo 1510, para a alça 31 na proa da Ceasa. Fique atento, mantenha a posição, caso você tente livrar o setor, chama primeiro o controle centro. controle, está ligado ao contrário, está exatas 2 para 3 horas e meia. Passageiro 2231, transfere informação Quebec. Passageiro 2231, acende a suspensão, quando pronto, autorizado de chegada, a bomba de ônibus desse mantém nível de voo 050, ajuste de altímetro no 095. 050 com 25, bomba de ônibus, ideal ao 0422231. Visual com campo, vitamina Juliette. Visual com trânsito de helicóptero, presão informado. Vivo, vitamina Juliette. Sim, chama o Salvador, 118, decimal 95, boa tarde. Aproximação, reporte final da 17, ajuste 0015, informa o helicóptero aproximadamente 500 pés à direita a 2 horas, ok? Não interfere no eixo. Direito, Vitor de Juliette, contato negativo, contato visual, está descendo para o certificado. Charles Lulu está 4 fora, Luiz Alvocado. Juliette Charles Lulu, Shankar Salvador. 118, décimo 95, boa tarde. Boa. Juliette, pouso autorizado, pista 17, o vento 170 graus, 049. Pouso autorizado, 17, Juliette. Sou em direção Salvador, boa tarde. Esse é o Papatango Juliette, Charles Lulu. 015, autorizado final do IABS X-Ray para pista no zero, reporte no posto localizador. Passarelo 2230, esse mantém a 4 mil pés, ajuste ao 095. 4 mil pés com a 095, 2230. Final no 1500 pés, eu formo um helicóptero no, à esquerda, corrigindo, à direita da final da 17, mantendo 500 pés. Ok, mantendo 500 pés, abateremos a vertical da RMA. Negativo, mantenha o perfil lateral do chegado no 85, reporte ao posto localizador. Ok, se possível pode tê-lo então, já. Negativo, informa o tráfego. São 10 horas 8 milhas. Robson 44, mantém 500 pés justamente ao norte do marcador externo. Mantenha o perfil lateral do chegado. Ok. Na proa de TAP. TAP 2231. Juliette Charles Lua, torre. Profiga. Confirme se necessário, tem condições de efetuar 360 na final da 17, a 3 milhas afastado na vertical da RMA. Positivo. Na presente pode passar pra mil, quando estiver na vertical da RMA, pode descer pra mil, peço. Afirmo. Então desceremos na vertical da RMA para mil pés efetuando 360. Professor, novo sobrevoo em Rio Vermelho, cruzamento centro e zona sem interferir mais federal. Bem, estado de cruzamento, reporte. Apenas uma informação, o tráfego Boeing 737 tentar interceptar um minuto para interceptar final instrumento da pista no zero. Fique atento, mantenha a separação visual com esse tráfego. Reporte ao estado. Reportará visitando o Mike Litoral. Está mantendo agora 500 a GL, o Mike Litoral. 1885, forma o tráfego agora, posição de 9 horas e 5 milhas rumo sudoeste. O Robson 44 mantém 510, vai cruzar o rumo de aproximação da cabeceira 10. Não interfere na sua aproximação. Ok, tá? Está estabilizado hoje aqui. 1885, chame 2 Salvador, 118, décimo 95, aberto. 19, Passarelo 2230, desço mantenha 3.10, ajuste ao 015. 3.000, desço no 015, 2230. Passarelo 2231, cancelada a restrição de altitude, então desço mantenha 4.010, ajuste ao 015. 4.000, livre das restrições, com 1.015, 2230. Dez segundos para a vertical da RIMAR, o Charles Zulu. Direto Charles Zulu, realize 1360 na vertical de RIMAR, reporte reinterceptando a final da 17, informe o Boeing da Gol, agora 2 milhas para o marcador externo. Zulu, ciente, desce do Zulu 1500 para 1000 pés na vertical da RIMAR no momento. Efetuando 360. Ok, obrigado. Direto, frequência livre. 2230, desce mantenha 2000, final do LFX para a pista 10, reporte com curso localizador. Descendo 2000, vai reportar estabilizando o curso localizador 2230. 2230, informa o tráfego 12 horas 9 milhas rumo sudoeste, mantém 510 AGL, Robson 44. Gente, tem o mesmo no equipamento, não no visual, 2230. Mike Vitor Alfa, tráfego adicional, 3 horas 8 milhas rumo oeste, passando 5.300 descida para 2.000, Alfa Tanto 72 da Passarosa. Gente, graça, Mike Vitor Alfa. Charles Lu, visual com o Boeing da Gol na final da 1-0? Afirmo. Prossiga final da 1-7, aguarde o eixo liberado para pouso. Zulu. Localizador, passarelo 2230. 2230, chame 2 Salvador, 118, décimo 295, 2230. Isso aí, Salvador, boa tarde, passarelo 2230. Camisa de LS, 10 isso aí. Passarelo 2230, continua aproximação, bate pista livre, ajuste o altímetro 1015. Vai dando pista livre, 2230. O Juliette Tango Zulu, corrigindo, Juliette Tango Zulu, para informação, novo tráfego na final da pista 1-0 para pouso, na TR da Passaria, no mesmo que se encontra agora uma milha de marcador externo. Realiza um novo 360, aguarde instruções. Tá, só um, vem para pouso aqui na cabeceira, se autorizar, dá para pousar, sem interferir com tráfego. Negativo, Juliette Tango Zulu, Juliette Tango Zulu, devido a segurança, peço que mantenha esperas na vertical, aguardando instruções. Porque a nossa velocidade é a mesma velocidade da final do ATR que está na final, aí, senhora. Bruno 85, solo 08, liberando. Chamo o solo com o Bruno, 2-1 do Simão 9. 2-1 do Simão 9, boa noite. Série 2230, formação de tráfego à sua esquerda, o Charlie 310, mantendo no meu pé de espera para pouso na pista auxiliar, sem interferência. Ciente 2230. Série 2230, pouso autorizado, pistola 0, vento 1, 80 graus, 099. Vivo pouso 990, 2230. O Juliette Charlie Zulu visual com a terra da Passarela na final? Ainda não. Sim, você pode como visual com prata? Visual agora. O Juliette Charlie Zulu prosseguindo na aproximação, se enquadra para prosseguir como número 2. Atenção no Juliette Charlie Zulu? Ok, tá ciente, tá enquadrando aqui, tá intercepta na final, dá um no céu agora. Ciente. Processo machado travado, Charlie Zulu. O Juliette Charlie Zulu, tráfego avistado, vento 180 graus, 109, com autorizado, pistola 7. Zulu. Azul 9-0, 2-2 na linha de colo de Mijão? Azul 1. Inicialmente ali mantém cabeceiro no 0, azul 9-0, 2-2. Mantém no 0, 2-2. Batalha 2-2-3-0, solo 1-1, libera direito, solo que vai 1-1, 2-1 do Simão 9. 2-1-9, 2-2-3-0. Lance 2-2-3-1. 2-2-3-1, complete a aproximação, chame torre 1-1-8, pessoal, 9-5, boa tarde. 2-2-5-1. Olha o batalho direto. Como? E aí? Código e aí direto. Com azul na 0-2. Assim, azul na 0-2-2, decolagem autorizada com 0, vento 1-0, 1-0-9. Decolagem 1-0-9, 0-2. O Juliette Salles 1, solo 1-2, confirma o baixo. Aerostar, libere direito na passagem, assinatura e conta livre. Passagem 2231, boa tarde, continue a aproximação, aguarde de pista livre, o ajuste é altímetro 1015. Este 2231. Salvador, boa tarde, senhor, 1315. Três, dois, três, uma, sabe? Corrigir autorizado, sistema 0, vento 90 graus, 90 mais. Repouso, sistema 0, 2230. O azul 9022, chama o controle instalador no 20218. 208, azul 9022. Sobe pro 150, azul 9020. Passageiro 2231, solo 15, libera direito, solo seletor no 21, decimal 9. 219. Tio 4, após o passo disso para 2000 pés, estou de 0015, fala no cruzeiro, está 3-1, Tio 4. Pode estar se autorizando 2000 pés, 0015, reportar no localizador, está 3-1-5-4. Cancelada a restrição de atitude na posição Itapo, que se mantém a 2010, ajuste no 015. Autorizado final e exército que foi para a pista no 0, reponte localizador. Autorizado 2, não peço sem restrições, é no 015 e reportar no autorizado MS, reportar no localizador. Alguma possibilidade de voz direto do Duna? Autorizado direto do Duna, reponte no localizador. Autorizado Duna, reportar localizador, já no 015. Papa Lima, Papa Mike, prossiga. Confirma a altitude que vem mantendo. vertical, o Mike Bravo. 326, contato radar, mantendo nível full 190, 190 milhas para a posição coral. Foi na prova da posição BMED, para interceptar a chegada do MED 1, autorizado descida até nível de voo 050, ajuste de altímetro no 05. Chegada a mar, ajuste altímetro no 015, reporte visual no nível 210. Até quanto ideal? O bombeiro no meu ovo, vai copiar. Meu ovo se mantém a nível 060. Para 060, meu ovo. Azul 9022, chama Centro Recife, ano 20.85, alterno ano 25.45, caso negativo para terra de Paulo Afonso, ano 25.85, até as bombeiras. Informado Mike Vitoral, se a gente for treinar BR, se eu siga direto para a Sea Ranger, mas eu não sei que está no local de pouso. Lima, para o Mike. Essa aqui é para o Vitoral, a visão com o mesmo, a reportar a visão com a LCA, e lá para o Mike.